Olá. Para confiar em alguém, você precisa conhecer razoavelmente essa pessoa, né? A gente poderia dizer que, tirando o fato de que existem pessoas ingênuas, crédulas, que confiam cegamente, nos outros, o que a gente aprende até mesmo pelas escrituras é que confiança é algo que precisa ser adquirido. Você precisa ter noções de quem é a pessoa em quem você está confiando. E quanto mais você conhece, principalmente o seu caráter, mais você confia naquela pessoa. Isso é um fato, isso não tem o que discutir. E é verdade que isso se aplica totalmente a Deus. Confiar em Deus depende dessa mesma questão. É preciso conhecer Deus. Por isso que crer em Deus é a mesma coisa que confiar em Deus. Quem não confia em Deus não crê em Deus. E por que não crê? Não crê porque não conhece. Não conhece os atributos, não conhece o caráter de Deus. Consequentemente, por não conhecer e por não crer, barra confiar, também não vai obedecer, não vai ter como ter um tipo de obediência verdadeira, pelo menos, né? Uma obediência que se chame genuína. E claro, é preciso aprender sobre o caráter de Deus, o mínimo, para começar a crer. E essa é uma questão espiritual que não se resolve com provas científicas, com discursos, com malabarismos, contar histórias ou pela astúcia humana. É o que Paulo diz, né, aos Coríntios, né, não é através da eloquência, não é através do poder, não é através de nada disso que Deus se torna conhecido. Deus se torna conhecido através de coisas que parecem loucas ao homem, e a cruz de Cristo é a maior dessas, é o maior desses fatos que os homens não entendem, não compreendem, não têm como entender, eles não sabem, a não ser que Deus abra os seus olhos, seus corações, para que eles tenham essa compreensão e, tendo essa compreensão, possam crer, possam confiar em Deus. Então, essa é a questão que está aqui. Está posta, e se a gente olhar para a história de Israel, nós vamos ver que Deus exercitou Israel nesse sentido, de que eles deveriam confiar nele, e confiando nele, então deveriam obedecer. Não vamos esquecer que havia alianças, pactos, né, compromissos, contratos, podemos dizer assim, que Deus fez exclusivamente com eles, e são específicos e são condicionais em muitos aspectos, né? Algo que não se aplica, por exemplo, para nós hoje na igreja. A gente nunca pode perder isso de vista. Então, nós estamos aqui passando para a segunda parte do livro de Josué, aonde a primeira fase da conquista, que envolveu ali batalhas sangrentas, envolveu ali todos aqueles combates, essa parte ela já passou, e agora vem uma segunda parte. E é interessante que nessa transição, o autor aqui coloca uma espécie de notinha, uma espécie de lembrete, que vai nos falar justamente sobre essa confiabilidade de Deus, necessária para ter um relacionamento correto com Ele, incluindo a própria obediência, no caso aí. Então, é sobre isso que a gente vai ver aqui nos versículos 6 e 7 de Josué, capítulo 13, que é onde nós estamos aqui na nossa narrativa do livro de Josué. Então, Josué 13, 6 e 7. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas, Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Muito bom, vamos fazer aqui um panorama primeiro para nós entendermos em que ponto que está essa narrativa aqui exatamente, né? Você vê que o texto anterior, no versículo 1, a gente tinha visto, né, Deus falando com Josué ali, você já está velho, porém existe muita terra ainda para ser conquistada. E do versículo 2 em diante, ele começa, esta é a terra que resta, dois pontos, e vai descrevendo as porções de terra que ainda não haviam sido totalmente conquistadas, ou inclusive territórios ali que eles nem haviam chegado sequer, né? Embora eram territórios que faziam parte da terra prometida, né? Bem, temos que entender isso. Então ele segue, né? No versículo 4, resta ainda, ele descreve as terras nas suas várias regiões ali, né? Coisa que a gente já comentou. Quando a gente chega no versículo 6, a impressão do texto em algumas versões, como a NVI, é que então Deus está falando que esses habitantes das montanhas, ou seja, o pessoal lá do norte, né, do Líbano até Misrefot Maim, isso ali perto da região de Tiro, aproximando-se um pouco ali de Sidom, mas ao norte da onde Israel já havia ocupado. Porém, em outras versões, e veja, o que eu vou te dizer aqui é importante para a gente entender o contexto aqui. Não tem esse ponto no versículo 5. Segue o texto segue numa sequência, numa mesma sequência para o versículo 6. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está falando a respeito de todos esses povos que ficaram ali. O que se harmoniza perfeitamente com o contexto. Embora a NVI tenha colocado esse ponto aí, ela não está dizendo explicitamente que é só aquele pessoalzinho lá do norte que Deus está falando a partir de agora, ele está como que começando um novo assunto. Na verdade, ele está colocando para Josué todos esses povos que restaram dentro do mesmo assunto. Então é importante não perdermos isso de vista para a gente ter essa compreensão. Muito bem, o que que a gente vê aqui sobre a confiabilidade de Deus? Em primeiro lugar, que Deus sempre cumpre as suas promessas. Veja, tem muita terra ainda para ser conquistada, segundo Deus mostrou ali para Josué, falou para ele exatamente aonde que estavam esses territórios ainda não conquistados. Tem muita terra para ser conquistada. Mas veja, ele diz no versículo 6: Eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Eu mesmo os expulsarei. Bom, então o que Deus está dizendo? Que a parte dele, ele vai fazer. A parte dele, das suas promessas, ele vai cumprir. Quando a gente olha para isso, a gente tem que se lembrar do caráter de Deus. Essa que é a questão. Eu confio no caráter de Deus. O caráter de Deus, ele é claramente perfeito aos meus olhos. Eu entendo Deus como alguém possuidor de um caráter perfeito, de atributos perfeitos. Bom, isso é essencial para o relacionamento com Deus. E por que Deus sempre cumpre as suas promessas? Porque ele é poderoso para cumprir. Deus cumpre as suas promessas porque ele tem o poder para fazer isso. Porque a história, as circunstâncias, as pessoas, o planeta, as forças chamadas assim, né, forças da natureza, os animais, tudo está sob o seu comando sob, né, o debaixo, né, do seu poder. Não há nada que não esteja debaixo do poder de Deus e da sua vontade. E aqui entra também o fato de que Deus é soberano, para cumprir as suas promessas. Ele é poderoso, mas isso não significa que ele vai fazer as coisas de forma aleatória. Deus não trabalha aleatoriamente. Deus trabalha dentro de um plano, dentro de um propósito. O seu poder não está separado dos seus outros atributos. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai usar a sua soberania. A gente poderia colocar aqui barra sabedoria, né? Mas falando aqui de soberania, isso significa o quê? Que Deus vai fazer do seu modo, no seu tempo. Ele vai fazer se ele quiser fazer. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele só vai fazer aquilo a que ele se propôs. Ele só vai fazer o que ele se propôs a fazer, o que está de acordo com o seu caráter, com os seus atributos. É aquela velha piadinha sem nexo, sem pé nem cabeça, que alguns incrédulos cinicamente fazem, né? Os chamados ateus, essa turma, muitas vezes vem com aquela história: Deus pode carregar uma pedra, ou melhor, ele pode criar uma pedra que ele mesmo não possa suportar. É algo mais ou menos nesse sentido, né? É um paradoxo que é colocado, tentando deixar a pessoa ali sem resposta. O fato é que Deus não vai criar nada que ele não queira criar e que não seja segundo, que não tenha nexo, que não tenha sentido. Tudo que foi criado, por mais que para nós pareça absurdo, não tenha sentido muitas vezes para nós não tenhamos explicação, nós não temos uma compreensão correta. Isso não exclui o fato de que Deus sabe o que faz e ele tem poder para fazer, ele vai fazer sempre do seu jeito. Ele é poderoso, ele é soberano e ele é fiel para cumprir. Deus tem um caráter tão perfeito que ele jamais irá dizer uma coisa que ele não venha a cumprir. Jamais ele vai mentir, jamais ele vai enganar, jamais ele vai dar uma informação para alguém a título de fazer uma piada, a título de depois desmentir aquilo, até porque Deus é verdadeiro, ele não muda. Esse é um outro atributo, é um outro traço do seu caráter. Então, a sua fidelidade está ligada a tudo isso. Se ele diz que vai fazer, certamente ele vai fazer, e isso é totalmente confiável. Bom, Israel lidou com essas questões durante a sua história, no, no, no, no, quando a gente tem ali o período do Antigo Testamento, quando Israel estava no centro ali das atenções de Deus. Não que agora Israel deixou de ter o seu lugar nos planos de Deus, no coração de Deus, porém Israel agora tem uma espécie de papel secundário, se é que a gente pode falar assim. Mas o fato é que eles tiveram todas as oportunidades para aprender que Deus é assim. Eles tiveram que lidar com isso e tiveram grandes dificuldades com isso. Até porque, quando alguma das promessas não se cumpria por algum motivo que as Escrituras nos mostram, que não foi Deus que falhou, não foi Deus que deixou de agir, não foi Deus que deixou de fazer cumprir. Toda vez que eles obedeciam, iam lá. Vamos falar especificamente aqui de combater povos, né? Toda vez que eles fizeram isso, seguindo aquilo que Deus havia falado, tudo correu bem. Quando não correu, alguma coisa não estava correta dentro das condições que Deus havia colocado. Lembre-se sempre da questão condicional de várias promessas de Deus, especificamente falando em relação à terra, à posse da terra. A questão da terra é fundamental a gente entender que toda ela está relacionada com promessas condicionais, e Deus não vai mudar isso, Deus não vai mudar as condições. Ele é fiel, ele cumpre, ele vai fazer a sua parte, ele vai derrotar os inimigos que forem necessários, mas lembrando que há condições para que tudo aconteça de forma que haja êxito nessas ações. Bom, o fato é que José podia descansar nessa verdade. Lembra que Deus tinha dito para ele que ele já estava velho, ele agora devia fazer outras coisas, Deus tinha outras ordens para ele e tudo mais. Mesmo já sendo velho, ele agora podia olhar para frente, podia olhar para o futuro e lembrar que Deus continuava firme, né? Fiel, poderoso, soberano, para cumprir as suas promessas. Eu mesmo os expulsarei, eu mesmo farei o que tem que ser feito para que o povo não faça aquilo que não tem forças para fazer, para que o povo não se preocupe que os inimigos vão vir aí do nada e vão atacá-los. Não, a minha parte eu vou fazer. Muito bem, nós também, olhando um pouquinho para a realidade da igreja, né? Há promessas para os que creem em Jesus. Há promessas no Novo Testamento que são para o povo de Deus hoje, e elas certamente serão cumpridas. Aliás, é importante também a gente fazer distinções entre promessas básicas, como, por exemplo, deixo-lhes a minha paz eu dou a vocês. É uma promessa de Jesus de deixar a sua paz. Agora veja que quando você olha para o Novo Testamento e observa as cartas, as instruções que existem ali, você vai notar que, por exemplo, para que nós desfrutemos dessa paz, nós precisamos colocar as nossas ansiedades aos pés de Jesus. Nós precisamos suplicar, nós precisamos confessar pecados, enfim, tem uma série de questões que podem roubar essa paz de nós, podem nublar a paz que Jesus nos deu. Mas a paz está ali, a paz é como aquele sol que está ali o tempo todo. Quem coloca as nuvens, muitas vezes somos nós. Mas o fato é que as promessas de Deus sempre serão cumpridas. É claro que tem inúmeras, e as principais promessas são incondicionais. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Isso é incondicional. Não importa sobre como é a tua vida de cristão. É claro que você vai ter prejuízos se a tua vida não for uma vida correta, uma vida, um caminhar com Deus que agrade a Ele. Há prejuízo, sim, mas não há perda de salvação, evidentemente. É importante sempre lembrar disso. Bom, outra questão que aparece aqui é que Deus é sempre claro em suas ordens. Você nota aqui na segunda parte do versículo 6, Deus dizendo para Josué: você, porém, eu farei minha parte. Você, porém, distribuirá esta terra por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. A gente vai falar bastante sobre essa questão da divisão da terra, porque os próximos capítulos, as próximas passagens, né, vão falar sobre isso, sobre essa divisão, mas só para entender o quadro geral, lembre-se que tem 2 tribos e meia que ficaram já com as posses ali do lado leste do Rio Jordão, e essas 9 tribos e meia que então ainda não haviam tido as suas posses ali asseguradas, né? As divisões feitas, tudo certinho, sendo que a Manassés ficou metade para um lado e metade para o outro, né? Do rio ali. Então é sobre essas 9 tribos e meia que Deus está falando em primeiro lugar aqui, ou seja, dessa divisão principal. Claro que lá também, do outro lado, tem coisas a serem tratadas, a serem mais estabelecidas. Deus vai instruir Josué. Josué vai fazer as coisas de forma bastante qualificada, né? Mesmo já sendo velho, ele tem idade, tem sabedoria, tem autoridade, inclusive, para fazer tudo isso. E Deus foi muito claro: faça a divisão, promova a divisão. Ou seja, o papel dele na próxima etapa da conquista era continuar sendo líder, você é o responsável por coordenar toda essa divisão, você vai ficar de olho ali para que tudo aconteça certinho, as tribos façam ali as suas partes, né? Você faça cumprir a divisão que já está estabelecida desde o tempo de Moisés. Essa divisão já tinha sido acertada lá atrás. Então não é inventar nada novo. Eles tinham já seus territórios ali designados e tudo devia seguir o que já estava preparado, que já tinha sido o que já tinha sido acertado diante de Deus. Então era essa a ideia, o papel de Josué nessa próxima etapa. Mas tem também o papel das tribos. A gente não pode esquecer que eles precisavam acatar a divisão como algo previamente estabelecido. Uma coisa é você dizer, ó, está previamente estabelecido. Outra coisa é acatar isso. É entender que é isso mesmo, que não tem contestação, não tem que ficar fazendo ali briga ou disputando ou desconfiando, contestando o que já estava feito. Agora, você pensa que tudo isso é automático? Nada disso é automático. Isso depende de uma multidão de gente. É, claro que tem os líderes de cada tribo, mas depende de depende também das pessoas exercitarem ali uma boa conduta de seguir os propósitos de Deus, né? Para que eles tivessem paz na terra, tivessem prosperidade na terra, tivessem a sua segurança ali garantida. Outra questão é que eles precisavam ocupar cada tribo, né, ocupar o seu território de acordo com o que estava estabelecido. Uma coisa era cumprir a divisão, outra coisa era ocupar, fazer essa ocupação do modo correto, o que incluía a eliminação dos povos restantes que estavam ali dentro do território de cada tribo. Agora, veja, isso é muito importante. A conquista que houve na primeira etapa deixou o território na sua grande parte, na sua parte central, na sua parte principal, a ocupação já facilitada e sem ameaças desses povos que ficaram espalhados, ficaram ali em situação claro, eles poderiam ser uma ameaça, mas essa ameaça não estava presente no momento, né? Naquele momento em que fosse feita a divisão. Portanto, cada tribo agora era responsável por eliminar esses povos dos seus respectivos territórios. Então, se eu sou, por exemplo, da tribo de Judá, e eu estou lá vendo que tem ali um grupo de cananeus, estou chamando de cananeu aqui o termo genérico, né, dos povos ali, eu, junto com os meus irmãos aqui de tribo, sou responsável para eliminar aquele pessoal ali, porque essas ordens de Deus não haviam sido revogadas, elas continuavam valendo, só que agora era uma responsabilidade delegada a cada tribo, o que é muito importante, e é aí que a gente vai ver que os problemas vão começar em termos de conduta, em termos de cumprimento, né? Enquanto Josué estava à frente ali das batalhas, eram batalhas que envolviam todas as tribos ali em conjunto, se ajudando e tudo mais, era uma coisa. Agora que cada tribo tem a sua responsabilidade, problemas virão aí no futuro. Bom, mas até aqui o que a gente percebe é que Josué sabia o que devia fazer a partir daquele ponto. Agora ele sabe: estou velho, eu não vou mais ficar lá comandando as batalhas, mas ele também sabia que nem tudo dependia dele. Tem a parte que é de Deus e tem a parte que é das tribos. Cada um vai ter que assumir as suas responsabilidades e Josué tinha que descansar nisso. Isso é muito importante quando a gente lida, né, com os nossos papéis e as responsabilidades que nós temos. Da mesma forma, há instruções claras para os que creem em Jesus. Tem instruções para maridos, para esposas, filhos, pais, patrão, empregado, cidadão, cada um cumprindo a sua parte, cada um cumprindo a sua parte na igreja, pastores, diáconos, membros, pessoas com seus dons ligados ao ensino, dons não ligados ao ensino, responsabilidades variadas, diversas, multicoloridas, numa beleza que Deus arranjou e com instruções claras, instruções sobre o que devemos fazer, instruções individuais. Em que cada um deve fazer a sua parte, não a parte dos outros. Eu sei o que é para mim, o que eu devo fazer diante de Deus, qual é a minha responsabilidade. O Novo Testamento tem essas instruções e tem instruções coletivas, como que as igrejas devem agir. Igreja aqui, o grupo de cristãos que se reúne numa determinada localidade, ponto, né? Então, há instruções claras para isso. Nós precisamos entender e aplicar a nossa vida, tanto individual quanto coletiva. De modo geral, então, o que a gente vê aqui nesse texto sobre a confiabilidade de Deus? Deus é confiável, ele cumpre as suas promessas e ele é claro, nas suas ordens. E aqui entra a questão. Eu confio em Deus, eu conheço Deus o suficiente para confiar nele e confiando nele, eu o obedeço, obedeço porque confio, confio porque o conheço. Essa é a relação constante com Deus que precisa ser sempre renovada para que seja saudável. Então, o que nós temos que aprender é renovar a nossa confiança em Deus, renovar nosso entendimento sobre Deus. Isso é constante, estamos sempre aprendendo, aprender o quanto Ele é poderoso, quanto ele é soberano, quanto ele é fiel para cumprir as suas promessas, continuar confiando firmemente nas promessas de Deus. Como diz aquele hino, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Aprender o que somos instruídos a fazer. Temos essa responsabilidade, está ali, está escrito. Precisamos ler, precisamos ouvir as pregações, o ensino que vem da palavra, entender o que nos cabe, e não apenas entender, mas colocar em prática, procurando fazer cada um a sua parte individualmente. Mas e a parte da igreja? Não tenho nada a ver? Não, tenho sim, eu tenho que cooperar para que o grupo no qual eu estou inserido, o grupo do qual eu faço parte, a igreja, no sentido de coletividade, de crentes, local, para que a igreja, essa igreja, esse grupo cumpra os propósitos de Deus, ande segundo a vontade de Deus, agrade a Deus. Devo cooperar nesse sentido, porque também há instruções claras nesse sentido. Que essa confiabilidade de Deus esteja presente no nosso coração, na nossa vida. Deus nos ajude em tudo isso. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.